Seção 22 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Tisha Bordon. Omiliano e sua mãe, de Esopo. Estando Omiliano enfermo e receando a morte que via já chegada, rogou de propósito a sua mãe que fizesse por sua saúde romarias aos santos. Respondeu ela: de boa vontade, filho, as fizera, mas temo que não te prestem, porque como gastaste a vida toda em males e sempre com teu esterco sujaste os templos dos santos, receio que não me queiram ouvir, ainda que os rogue por tua saúde. Moralidade: bem está de entender que significa este humilhando os homens, que toda a vida são estragados e guardam arrependimento para a hora da morte. Também esta fábula ensina quanto risco correm os que agravam aos santos e bons, e muitas vezes, porque permite a justiça divina, que às vezes não sejam ouvidos quando se querem valer deles. Finde Omiliano e sua mãe.